Eu prefiro ficar sozinho, jamais te esquecer. A paz vem renascer quando estamos a sós. Meu coração bate forte quando eu ouço sua voz. Vem pra me fazer feliz, meu bem. E você é o que eu sempre quis e não achei ninguém. Fiquei deslumbrado um tempo com essas minas passageiras. Esse tempo me mostrou que você é pra vida inteira. Lucas Pombo na batida, melodia, eu fiz a letra. Se eu pudesse eu te daria todas as flores do planeta. Todas as canções de rei são feitas pra uma rainha. O céu abraça o mar e você é toda minha. Sabe, né, pretinha, que você é só minha. As outras perde a linha. Não deram valor quando me tinha, então já é. É e você, você e eu. Só tenho dó de quem na vida te perdeu. Sabe, né, pretinha, que você é só minha. As outras perde a linha. Não deram valor quando me tinha, então já é. É e você, você e eu. Só tenho dó de quem na vida te perdeu. Tudo fica sem graça e vejo que eu preciso ganhar um abraço seu, admirar o seu sorriso. Eu me sinto no paraíso, meu dia já tá ganho. Em troca de amizade foi um sentimento estranho. Nada me interessa, me chama que eu vou depressa. Sem ligar pra ninguém, eu sei que a hora é essa. Esse amor não escolhi, ele que aconteceu. Cê é tão perfeito assim, porque Deus escolheu. É algo maior, muito além do infinito. É o que me deixa melhor e o meu dia mais bonito. E eu que era só, me sentia muito só. Hoje eu tô em paz com o meu amor maior. Momento sem timidez, perfeito sem rapidez. Foi feito e não desfez. Quando eu te encontrei, lembra que eu te falei tudo que eu enfrentei. Já nem ligo mais pra vocês, porque agora é nossa vez. Vem, sabe, né, pretinha, que você é só minha. As outras perde a linha. Não deram valor quando me tinha, então já é. É e você, você e eu. Só tenho dó de quem na vida te perdeu. Sabe, né, pretinha, que você é só minha. As outras perde a linha. Não deram valor quando me tinha, então já é. Você e eu, só tenho dó de quem na vida te perdeu. Legal, legal. Obrigado você que tá na sintonia, ouvindo mais um clássico. Essa música o Marcos Vinícius da Casa Verde dedica para...